I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Ai, internet. Oh, véi. Vocês ainda me matam. Esse que vos fala, o Calaveira, está comigo aqui, o Miote. Outro filme que eu nunca vi. Sempre vi o comercial dele fazendo esse filme. Esse filme é uma merda. Não vou ver esse filme de jeito nenhum. Isso é uma merda. Esse filme é uma merda. Por isso tá no live. Ah, o live só filme merda. Não é? Não, quer falar um filme bom no live? Cara, vamos falar isso de Schindler aqui no live, então? Esqueceu? Não, e o Bruno chora, que não é uma menininha. Tá comigo aqui também, Brunão. Eu também nunca vi esse filme, só via trechos e sempre falei, esse filme é merda demais, não vou assistir. É muito merda. Aí tinha que vir o JazzCast Live pra acabar com isso. E, né, tamo aí, Calaveira. Eu gosto do diretor. O diretor, eu achei ele um cara bom. É muito bom, apesar de ser muito grotesco. Ele é, mas ele tem filmes excelentes, cara. Tem, tipo... A Mosca. A Mosca é dele, que é muito bom. A Mosca. Hoje a gente vai falar sobre Scanners. Sua mente pode destruir, dominar? Por essa ninguém esperava, hein? Por essa ninguém esperava. O Mel te desenterrou isso aí. Até a gente, do baú. Né? Porque foi do nada aqui. Pois não, o Mel trouxe aí. Não sei como é que você lembrou disso aí, Mel. Ah, fui olhando os filmes lá. Apareceu ele na lista lá. Os filmes lá. E o Scanners, ele é um filme muito... Ele é um filme trash. Tá? Ele é um filme trash, ele é um filme B. Mas ele é um filme que fez um relativo sucesso na década de 80. É de 81, né, Mert? 1981, exatamente. Ele fez um relativo, senão um grande sucesso. Tanto que ele, hoje em dia, é usado como meme. No Big Bang Theory, a gente vê muita referência sobre o filme. E, pasme ou não, ele tem duas continuações. Eu falei pra vocês. Scanners 2 e 3. Pois é, internet. Então é isso aí. É isso. É isso aí. Não tenho mais o que falar. Chora, cês, neném. Vocês querem ver a tosqueira mesmo? Então vamos lá. Vamos embora. Chora, neném. É, vamos pra tosqueira. Então... Pra você que vai assistir com a gente no YouTube, nós vamos botar o play agora. Mas se você está ouvindo no podcast... Vai pro YouTube. Vai pro YouTube, mas que é muito melhor. Se você quiser continuar ouvindo só no podcast, nós vamos dar o play em 3, 2, 1, agora. Nossa, o Bruno ele é tão mais assim, né? É. Vamos dar vou dar o play em 3, 2... Eu sou todo desganiçado, todo gritado. Mas eu é, Eu sou todo gritando. É a graça da antítese. Aí ele... Vamos dar o play 3. Ele é muito apresentador de Jornal Nacional. É a graça da diferença. Boa noite. Agora é bom, olha, escuta. Scanners, sua mente pode destruir. Nossa, eu quando era criança, eu sempre me perguntei como é que cabia tanta palavra. Em duas palavras. Em uma só, Scanners. Como é que ele tá sabendo? Como é que ele tá vendo isso? Olha, Robert Silverman. Muito silêncio. Já apareceu o cara do... O Dick. Vingador do Futuro. Do Vingador do Futuro não, né? Garoto também, do, né? Futuro. Vingador do Futuro. Ele tá também. Garoto do Futuro não vai rolar, não. Garoto do Futuro, eu vi esses dias lá em casa, meio irmão. Vê se o pessoal não quer o Garoto do Futuro. Vocês querem o Garoto do Futuro, não querem? É, esse cara também sabe o quê? A piroca na minha bunda. Tá explicado. Toma aí, palhaço. Olha aí, hein. Falando nisso, cara, falando em Howard Shore. Todo mundo tem ontem a gente viu um filme, que é o Spotlight, que a trilha sonora dele e é boa. Escrita muito e melhor do que a do Hobbit. Herbert Richards. Cara, a do Hobbit é fraca, não tem nada. Ia lá. Olha, chegou o Ross, procurando a Rachel. É mesmo, parece pra caramba. Oi, tudo bem? Cara, eu sempre quis um sobretudo por conta dos filmes dos anos 80, que sempre tinha algum desgraçado de sobretudo, mas no Brasil nunca achei pra vender. Não, sobretudo é o de menos. O que me espanta nos filmes dos anos 80 sobretudo é a quantidade de camiseta que esse povo usa. Olha só. Tem o sobretudo, aí tem o agasalho, aí tem o suéter, aí depois aí tem uma camisa. Uma polo. Aí depois vem outra camisa. É verdade. E provavelmente ele deve estar usando uma camiseta. Embaixo da camiseta uma cerola. É. cara? É frio, é cara. Lá faz frio, bicho. É isso. Anos 80 lá. E a próxima alimentação cheia de... gente fumando. Não, desse negócio chegou aqui no Brasil só... O quê, cara? E o hot dog? Não, não. Assim, a próxima alimentação... aqui no Brasil não tinha só uma apresentação desse tamanho, anos 80. Ih, as mulheres ficaram interessadas. Cara, eu acho que o McDonald's fez nos anos 90. Ah, é mentira. Não, foi nos 80 que o McDonald's chegou. Mas... Ele é homeless. Ele tem menos casa. Ou ele é homeless casa. E aí vai comer a comida dos outros, é isso? É, porque é isso que um menos casa faz, um menos casa homeless. Se você souber aquele cara ali, eu nunca vi ninguém tão nojento em toda a minha vida. É, pois eu vou lhe dizer uma coisa, ele tá olhando muito pra cá. Deve estar interessado em você. Eu acho que você foi eleita. E ela tá odiando. Olha que velha asquerosa. Ai, nossa. Ih, aquele... vai rolar o esqueleto. É, parece um miote esse cara. Travou. Dona Florinda. Derrama. Dona Florinda, olha lá. Ih. Olha. Olha a cara dele, chama muito ator. Vou chamar o cara de nojento, pô. Bateu, hein. É muito ator, olha a cara dele. Olha. É muito ator. Vai cagar. Cara, todo mundo sobretudo, velho. Ó, Robert De Niro. Tá frio, né? Ó o De Niro. Vai embora, cara. Faz isso não. Ih, olha lá, vai aparecer calcinha. Segura Matiuri. Lá. Oxiúrise? Matiuri, porra. Matilde? Cara, o Bruno tá surdo. Eu não entendi o que você falou. Matiuri. Que é isso? Eu tô mature, tá. Entendi. Eu tô concentrado no filme porque eu tô querendo saber se ele tá fazendo a velha gozar ou morrer. Porque ele parece que tá gozando. Lá, e já com... A digna pen. Quando dá o cutuca assim. É, exato. É. Quando você usava o sobretudo nos anos 80, nossa. Se vocês. Peraí, o cara subiu ali o outro do outro lado. O cara do lado dele, velho! Caralho, o cara do lado dele! Depois a escada que ele não anda de escada rolante porque tem medo de ficar preso. De prender o sobretudo. Aí agora a mão ficou boba, olha lá, a mão bota assim, ó. É. A mão dele. igual o ex-Ventura. Ah, ele foi dar a volta pra pegar no pulo, no pulo do gato. Vai pular lá de cima, quer ver? Ah, trilha sonora, olha a trilha sonora. Olha a trilha sonora, é verdade, olha. Ah, eu sabia. Nossa, que ideia intrépido! Mas peraí, se ele tem esse negócio da mente aí, por que ele faz isso nos caras? É, porque não é uma coisa rápida. Não é um poder X-Men, é um fenômeno, entendeu? É só um chance. Ô, não senta não que vai prender o casaco na escada rolante, seu maluco. Aí, ó, eu tô falando, velho. Oxi. Ai. É isso? Ah, é veneno. Ah, é veneno não, é sonífero. Dormiu em posição fetal, dormiu assim, ó. É, só faltou chupar o dedinho. Aqui, ó. Mamãe. Ó, vai acordar. Que braço cabeludo, velho. Pois é, eu pensei a mesma coisa. Ué, mudou o ator? Pois é. Tirou a cor da touca. Tirou a touca, parece outro cara, velho. Pintaram o cabelo dele, Fizeram a barba, pois é. Olha lá, que porra é essa, cara? Acho que ele tá no hospital. Ué, botaram um suéter nele, inclusive. Não, é uma camisa de força. Não, camisa de força não, ele tá de branco. Nossa, se eu acordo assim, eu falo assim, vixe, tô no nosso lar. É. Ih, olha lá. Oh, desamarra meu cadarço. Ô, tio, tá maluco, ó? Ele tá fazendo um carinho no cara, velho. Tem 35 anos, tá né? Olha isso, velho. Ô, velho. A resposta é sim. É o Rutger Hauer? Parece. Não. É sim, é tipo o pai dele. Ah, o cara é um scanner. E esta é a fonte de toda a sua agonia. Mas vou lhe mostrar agora... Fazer esse dublador antigaço. Ele dublava o Charlton Heston. Charlton Heston. No Planeta dos Macacos, do Omega Man também. Ele é. Puta, e o Omega Man? O filme que a gente podia fazer agora. Quer caçar essa merda, não? E fazer o Omega Man? Não, que Omega Man? Você tem ele? Ah, deve ter no YouTube. Tá com ele no bolso aí? Deve ter no YouTube. Não, eu quero ver esse filme agora. Não, agora eu fiquei interessado. Depois faz outro Omega Man. Ah, Omega Man, galera. Agora eu fiquei interessado. Tipo, os scanners são tipo X-Men. Cara, scanners são o seguinte: são pessoas que leem textos e reproduzem. E vocês pagam, vocês financiam essa merda. O povo me ama, cara. Ou alguém pode me dar um pouco do nosso patrocinador aí? Você vai ver o patrocinador aqui, peraí. Mas o que é? Vai ter um show, meu? Pois é, porra. Que isso, Marty? E ele dando bronca no povo? Ô, tu vai fazer xixi aí no negócio pra mim? Ah, tá. Vão assistir. Eles vão assistir alguma coisa aí. Vão torturar o cara? É, velho. Já tá, né? Caralho, me parece muito o Rutger Hauer, velho. Pô, chegou o Ringo Starr aqui. Cara, você tá bem anos 70, né? É porque é 81. Pois é. Olha lá. Ih! Caraca, parecia o Guido. Aqui, ó. É um pouco de chá sabor bota trevas. Aí. Chá trevas. Bota aí pra mim, bota aí, pô. Chá sabor... Eu não sou tua empregada. Eu pedi por favor. Nossa, velho, mas só tem... Só eu tô gostando da edição do filme. Não, me pergunta... Me responda uma coisa. Por que que estão os vizinhos da... É, da Rosemary. Da Rosemary. Parece os vizinhos da Rosemary. Sabe o bebê de Rosemary? Um filme bom de terror que eu queria fazer um dia, cara. A Profecia. Profecia. Prefiro o bebê de Rosemary. The Omen. É muito bom, cara. É do Richard Donner. Bebê de Rosemary é muito bom, cara. É do Richard Donner. Eu reassisti esses dias, é muito bom. Ainda mais que aparece ela pelada. Um filme velho daquele, aparece pelada. Fala, não, isto não é um sonho. Isso está acontecendo. Cara, eles fizeram isso, sabe onde? Sabe aquele filme que você adorou? É o Fim. Sim. Lembra o Jonathan Hill? Não. Sendo estuprado pelo demônio? Lembra que ele fica assim? Não! This is happening! This is not a dream! Ele tá imitando esse filme. É o Mimi Rogers, sacou? É o Mimi Rogers, né? Tá, e aí? E aí, qual é a da onda? Pois é, agora filmando o cara, filmando o cara, chegou uma galera que vai destruir a cabeça dele, pessoal. Pô, parece o elenco de apoio dos Trapalhões, velho. É mesmo. Mas você tá com cara de boa vizinhança lá da Vila do Chaves. A Vila do Chaves. Pô, é porque você não viu. Você não viu os vizinhos da Rosemary. Os vizinhos da Rosemary eram todos simpaticíssimos. Eu não lembro. Porra. Esse aí tem peruca. Ah, ó, peruca! Interlace, rapaz. Ó, é a Rosemary ali. Ó, a Rosemary ali, ó. Viu? O velho tá interessadaço. Que apareceu por último. Ah, agora voltou o Rutger Hauer. Rutger Hauer não, ele parece o... Ele parece o Anthony Hopkins. Não, sabe quem ele parece? Aquele ator brasileiro. Que morreu. O que era o... Que era do... Fez o Pantanal. Cláudio Marzo? Cláudio Marzo. Caralho, o Cláudio Marzo, olha lá. Coitado, Cláudio Marzo morreu, né? Que tupete. Bom, e aí? Ficaram filmando ele, o cara ficou se debatendo. Essas pessoas assistindo com essa empolgação. Aquele cara que é meio viadinho, não é? Você viu a posição que ele tá do lado? Ele é meio agora meio vão dar uma injeção de quê nele? De água. Carlos Vereza. Não parece o Vereza? Não parece uma galera nesse cara. Não parece um Vereza, cara. Daqui a pouco você vai falar que parece o cara lá. Sabe da... Sabe quem é, meu? Acho que eu tô falando? Sei, sei. Parece o Chagas. O deputado da novela. O nome dele? Quem? Como é que é o nome do cara? Arnaud Chagas, não, como é que é o nome dele? Valmor Chagas. Vamos falar agora. Porra, aí corta. Ah, muito bem. Eu tô falando que isso é uma merda. Eu gostaria de testar todos vocês nessa sala. Um de cada vez. Ah. Principalmente essa aqui. É, igual, velho. É o deputado honesto. Bota aí, ó, tinha foto. Carlos Vereza, o único deputado honesto. Ah, esse cara aí, esse aí vai morrer. Esse aí eu vi a cena que ele morre. Temos um médico presente, Dr. Gatineau. Gatineau? Sei que os senhores foram preparados para isso, mas achei bom lembrá-los mais uma vez. Há ainda mais uma coisa. Ninguém poderá deixar esta sala depois da demonstração começar. Neste ponto, gostaria de chamar voluntários. Qualquer um, não importa. O que eles querem? Voluntário pra morrer. Pra morrer. Não, certeza. Ó, seguinte, depois de começar a demonstração, ninguém pode sair daqui, tá? E ele vai. Ele, é, vai, ele é o Jack Nicholson genérico. Ó, ninguém pode sair daqui depois que a demonstração começar, tá? Beleza. Ué, ó o Bensola. Pode sentar. Todo mundo da peruca nesse filme parece o Hermes Renato, velho. Eu ia falar que parece o Nesto da Capitinga. É, eu, ué. Não, ó. Então, na hora que... Ó, tem um meme, tem um gif que a cabeça desse careca explode aí, ó. É, algo específico. Alguma coisa que não afetasse a segurança do seu organismo. Que cabelo, hein? Tá, mas peraí. Ele é um Scanner. Isso. E tá na plateia, foi pra fazer o negócio. Cara, porque assim, tem Scanners do mundo, mas tem gente que sabe que é Scanner e tem gente que não sabe que é. Ah, tá. Entendeu? Será que ele não sabe? O Ross não sabia que era. Ele sabe. Daqui a pouco vai tremer assim, ó. Esse aí tá com cara de que vai fazer alguém. Esse é o doido. Ih, olha lá, começou. É só isso mesmo, filme? Não, é, não só, tem história. Só pessoas tem... fazendo caretas. Não, eles vão contar aí que é por causa de uma droga, do. Que não, era pra tirar a dor. Vai ficar nisso. Ih, desceu, mas enfim. Quando eu tenho prisão de ventre. É, outro dia eu fui cagar duro, né? Tá? Eu tava fazendo aquela cara ali, eu tava assim. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Vocês já cagaram tão duro que você faz muita força e na hora que sai o cocô você tipo fica assim. Já. Sabe, tipo, chorar. Já. Assim, ó, teve uma vez que tava tão duro, cara. Agora parece que tá gozando, pô. Olha lá. Ele tá gostando. Tá curtindo, ele gosta. Ó, teve uma vez que tava tão duro. Eu já fiz essa cara. Aí, ai, cacete. É, outro fugiu. É? Outro fugiu. Eu, hein? É só geleia. Foi só geleia. Ó, o médico. Vai lá ver. Vai lá ajudar. Vai lá fazer assim, ó. Acho que ele está morto. E o cara ficou. Aí, cadê? Vai os... embora, impune? Não caiu sangue nenhum na mesa, você viu? A mesa limpa. Eu disse, quero que você venha comigo. Puxa. Venha. Refilou, venha conosco. É assim mesmo? Oxi. Tá com a arma ali, você viu? Tá com a arma apontada pra ele. Vi, mas... Olha lá. Não faz sentido. Maluger ainda, ó. É arma nazista. Abra a porta, rápido. Andando. Isso, o cara dá ordem pros guardas e tá tudo certo. Descendo. Eita. Isso foi uma banda, hein? Vamos. Oxi, os guardas têm efemerol no... Ah, o médico. Tem efemerol no bolso com a seringa. Parabéns. Ixi. Esse médico se formou em Uberlândia, na cara. Na escola dos loucos, né, velho? É, ele se formou em Uberlândia, não? Como é que é? Na Fafifó? Como é que é, não? E tem que dar na mão. É porque é veinha. Olha lá, o médico tá drogado, cara. Vou poder com ele agora, lá. Anda logo, médico. Ih, caralho! Ih, rapaz. Ó, aí foi interessante, hein? Curtiu. É. Cara, por que ele todo parece mundo... o pai do Ronald Weasley? Por que tanta Weasley, pessoa usa velho? Peruca nesse filme? Uns com tão pouco e outros com tão menos. Olha o cabelo desse cara aí, velho. Ué? Deu nele mesmo e o outro que vai. Esse cara não parece o Jack Nicholson genérico? Foi o que eu falei. Ah, você falou isso? Falei, desculpa, mas... não ouvi. Ele é um Jack Nicholson. Só ver como eu me importo. Orçamento. É, ele é um Jack Nicholson que, tipo, é o que deu. É. Jack Nicholson barato. É, o Jack Nicholson que é o que deu. E o bigode? Olha o pai do miote aí, ó. Sabe quem é ele? O Jack Nicholson 10 vezes na CVC. Esse filme é tão bom. Oxi, olha lá. Que porra é essa na cabeça dele? Que porra. Tá crescendo um chifre. Bem-vindo aí, Felicity. Cara, que é isso? Mas, sério, se alguém fala que esse filme é bem feito, ou é bom, ou qualquer coisa... Aí, o povo seja, não fala isso de Mad Max? Eu acho que tá tendo algum problema, cara. Você devia estar bem atrás dele, cara. Ih, ó, e o Capitão amigo, Planeta, né? Ei, eu vou matar você se não parar com isso. O outro cortou o carro, ele tá vai matar o cara. Tá controlando todo mundo, mas a gente não entende. Caraca! É. Já bati o carro, mas não aconteceu isso não. Deus. Não pare, continue. Não, nós temos que ir lá. Poxa, é o monja. Meu Deus. O que aconteceu com a testa dele? Estão queimados! Ah, tá! É um monja, pô, é um monja! Você não escutou? Estão queimados! Ah, bom! Ah, uva, ainda bem que você me avisou! Ah, porra! E não há mais o que fazer! Vamos embora, não tem mais nada que fazer! Eu tô dizendo! Vamos! Venha! Porra, parece que saiu da boca, parece. Esse cara, esse bigode não parece que fez um filme da porra chanchada qualquer? Dominou o cara. Ué? Mataram o monja, porra. Não, mas você viu o cara, deu um pulinho, o cara. Ui! Atirou em mim. Meu Deus, que filme ruim, cara. E aí? Pegue sua arma alemã da Segunda Guerra Mundial, porque depois disso os americanos pararam de fabricar armas. Que take, hein? Puta merda. Pois é, Sérgio Leone. Ó, super, super close. Inclusive o tempo demora. Isso não podia ter uma hora só. Essa demora dele. Ih, Tá tentando dar os focos lá no outro lá. Não, agora foi. Agora foi. Tiro na cabeça. Ó. Ou. Oh. O som saiu antes da arma. Você viu? Foi. Pshu. Aí depois ele apertou. Senado Federal. Ô, Mailson. Ontem à noite, nós do CONSEC decidimos revelar ao mundo exterior nosso trabalho com essas curiosidades telepáticas conhecidas como scanners. O resultado? 6 cadáveres. E uma substancial perda de credibilidade para nossa organização. Assim, esta manhã, temos um novo caralho, diretor de segurança. Isso tá me parecendo muito, sabe o quê? Apertem o cinto, o bicho tá falando assim, sacou? O bicho fica falando isso. Isso aqui, você tá perdendo a credibilidade. É quando abre o tec, tá aí falando com um cursinho de pelúcia. Olha o velho dormindo ali, ó. Olha lá, é por isso que deu merda. Caraca! Por isso que deu bizu. Caraca! Por isso que deu bizu. Olha lá, velho. Tá interessante mesmo, hein, tio? Olha o Visconde. O Visconde tá ali, ó. É, não, eu quero, eu vou. Opa, acordou. Nem tá dormindo. Hein? Olha lá. Dr. Huttle, qual é a sua resposta? Senhor Keller, quem participou da audiência de ontem à noite? 25 autoridades financeiras e políticas de toda a América do Norte. E elas foram cuidadas. Cara, eu adoro a prolixia dos diálogos dos anos 80, né? 25 autoridades financeiras e políticas da América do Norte. Se fosse hoje em dia, tipo assim. That's a goddamn bullshit that motherfucker play with these guys. Como os matou? Nós temos razões para acreditar que ele usou técnicas de scanning. A jura. Então sugere. Porque eu achei que a cabeça do cara explodindo fosse uma coisa tipo. Implacável mesmo, que embaraçou todos nós diante da comunidade que queríamos impressionar, era realmente um scanner? Acreditamos que sim. Bem, esta, senhores, é minha resposta. A capacidade letal dessas. Curiosidades? Caralho. É muito aperto o cinto, velho. É muito aperto isso. A capacidade dessas. Se baseia numa lista de 216 conhecidos scanners, não é? Isso mesmo. É, tipo o X-Men que deu pra fazer, né? Quantos estão trabalhando para nós? Só tem um poder, né? Cara, esse barbudo ele quer muito não tá aí, cara. Pelo menos temos um programa para encerrar, não é? Seria muito triste para qualquer. Muito Mailson da Nobre, é. O controle do CONSEC gradualmente perdeu o contato com todos os nomes de nossa lista e eu admito que... Quem é esse ator, cara? Vê aí, esse ator é conhecido. É o Vereza, porra. Ah, cala a boca. Vereza. Se o senhor fosse um pouco mais claro, depois de estudar... Sabia. A conclusão de que há um movimento scanner se desenvolvendo na América do Norte... Como ele tá no Coração Valente. Ele é o rei! O pai do viadinho! Que morre? É, o inglês. Longshanks. É, Longshanks. Não! É ele. Sabia, cara! Vamos ver. Se estudar o que isso. Longshanks, é ele mesmo. Ah, oh, pera aí, eu minha cabeça tá aqui, ó. Caralho, é o Longshanks. Você vê que na época do Coração Valente ele tava bem, né? Porque tá parecido com ele. Dr. Ruto. Já morreu? Eliminar morreu em 2000. O nome do cara é Dr. Putão? Contrate um scanner que ainda seja desconhecido da organização e converta-o à nossa causa. Ah. E depois disso, deixe-o se infiltrar na organização. Converter-o, doutor? Como? Eles são os desajustados patéticos, estáveis, desconfiados. Isto porque seu único dom não é entendido, Sr. Keller. X-Men, velho. Há um ponto sobre o qual não resta nenhuma dúvida. O fato é que o Consec foi atacado. Para levantar nosso moral, temos que revidar de algum modo. É muito ator esse careca, né? A sugestão do Dr. Huttle é muito interessante. Huttle. Eu vou te comer. Eita, cara, ele parece aquele cara do... Não. Eu vou te comer. Do Bonitinha, mas Ordinária. É, parece mesmo. Qual deles? Que come a Vera Fischer. É o... chefe da mãe. O chefe do Correio. Ah, sim, é. Faz ele aí. É, como é que é? Mostra o peitinho. Mostra o peitinho, senão eu não sou sua mãe. Mostra. Só tem que me respeitar. Eu não vou te dar essa mãe! Aí vai comer ela e fica assim. Caralho, cara. Eu não dou conta daquele filme. Velho, esse cara tem narcolepsia. Ele está dormindo em toda a cena. Olha aí, de novo. Não, eu tô legal. Não, eu não tô dormindo. Ah, eles vão usar esse cara aí. Ô, doutor, para de dormir. Eu não tô dormindo. Só tô descansando os olhos, porra. Que saco. É, ele vai ser o aliado, né? Pelo jeito. Transparente. Ih, é o Garcia. Garcia. Tinha que ser o herói dos anos 80, é o Garcia. O que prefere? Claridade? Eu ainda não sei. Que ator, hein? É. Acho que estou assustado. Por quê? Porque eu sou William Bonner, né? É o William Bonner, olha lá. Eu ouço a mim mesmo. Sua própria voz? É. Ótimo. O senhor me chamou de Scanner. Scanner. Eu ouço a mim mesmo, sua própria voz é ótimo. Isso significa que você não é surdo. É um distúrbio. Senão você estaria falando assim. Mas quando vocês pensam com a sua voz? Essa manifestação nós chamamos de telepatia. Na hora que você pensa. Pode ser simplesmente um impulso. Pensa com a sua voz? O resultado da radiação, nós realmente não sabemos. Eu meio que escuto a minha voz quando eu tô pensando. Quem é o senhor? É profundo, cara. Pra um cara que tem tantos action figures como você tem, você é realmente um cara profundo. Vocês não estão vendo, ele tem mais brinquedos do que um adulto deveria ter. Tem mais brinquedos que meu filho. Isso. A bailarina é tua também, né? É. A mulher no bar do shopping. Cara, esse filme tá tão interessante. Eu gostaria muito, internet, de ter novidades sobre a vida do Miotti. Mas ele acalmou, então não tem mais o que falar. Não tem mais como fugir dos assuntos. Então. Me forçando. Você não tá aprontando, mas por aí? Tá não, né? Tá não, tá tranquilo, tá magro. Tá fitness. Tá sesh. Tá fitness. Tá sesh. Tá com um corpinho de tiozinho que vai assistir jogo do Botafogo lá na... Lá no Maracanã. Lá no Maracanã. Maracanã às não, quatro naquele, da tarde. Naquele estádio, como é o nome do estádio? Geral. Engenhão. Engenhão. Engenhão. Lá em Engen de Dentro, longe pra caralho. Isso. Parabéns, Botafogo. Aquela perna fina. Não podia pará-las. Depois... Da injeção que eu lhe dei. O que aconteceu às vozes? Elas sumiram. Elas pararam. Ó, não falei? A droga se chama efemeral. Efemeral. Ela acessa o distúrbio. Ah. Não faz nada quando dada a um ser humano normal. Não tinha entendido mas ainda. Mas quando dada a um scanner, impede o fluxo de telepatia. Ela para as vozes. Ajuda você. Nossa, ele ficou surpreso. Como você sabe tudo isso? Ele é muito bom, né? É minha profissão. Olha, você, eu te dou crack e aí as vozes param. Nossa, é mesmo. Uau. Qual band? Alô, Batman. Alô, Edanet. Porra da televisão, tem 2 horas que não pega nessa merda. Meu carro fica pronto esta noite? Hoje ele ligou uma oficina. Instituto Psiquiátrico Crepe. Referência, assunto, data. 1967. Eu fiz um buraco na cabeça. Onde? Fiz um buraco na cabeça? No meio dos olhos. Ah, é por isso que ele tem aquele chifre nascendo. Por que fez esse buraco? Era muita pressão. Reduziu a pressão. Você queria deixar a pressão sair? Queria deixar sair alguma coisa da cabeça? Gente. É tão esperta. Não se pode desafiar. Você queria tirar alguma coisa da cabeça? Poxa, que tal os olhos... O barulho dos passos do Robocop. É mesmo? É mesmo? Tush. Só faltou aquele barulho de... Tom, que fica atrás do Robocop. Caralho. Velho, esse terceiro olho tá ridículo. A Herbert Richard usou o efeito do passo. Porque eu não sei se vocês sabem, internet, que nessa época os filmes eles eram dublados assim. Não tinha, parece que, né, o áudio separado, por exemplo, do áudio da voz do áudio do filme. Por isso era que por cima vezes, mesmo. É, por isso que quando você vai assistir um filme dublado dessa época, abaixa o som todo. É. Quer dizer que é o único modo? Não! Ih! Assustou. Você não sabe de nada. Quer ver como eles entram, hein, Lilian? Quer ver como eles entram? Não! Que isso? Oxe. Eu achei que ele ia mijar no, no copo. Por que ele virou pra... Pois é. Eu achei que ele ia mijar no copo. Você quer ver ele aqui, ó? Oxe, quem foi que deu o close? Como assim? Tem até um cameraman que deu um close? Ih. Tá ridículo, hein? Boa tarde, Darryl. Esse cara, ele é muito... Ele é muito ator, né, velho? Ele é muito ator. Tire as suas mãos de mim. Tô ouvindo, tire as suas mãos de mim! Tire as suas mãos de cima de mim! Se ele falar não pertence a você, eu rio muito. Sato. Não, e eu pôs de novo. Olha lá. Olha isso, velho! É o Robocop, cara! Cara, peraí! Caralho. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. Come to me. Não, leave your dad. You come with me. No. Come with me if you want to live. Live with me if you want to come. É muito bom, né? Não, ele matou todo mundo. Como ele está? Matou a porra toda. Tá doido pra caralho. 22 era extremamente autodestrutivo. Agora, com 35, é somente destrutivo. Ah, tá. Então ele melhorou, pô. Cameron, ele é seu inimigo. Puxa. E meu. Eu nem conheço o cara, velho. Mas eu nem o conheço. Olha aí, caralho. Pelo menos é. Pelo menos, né? Ele conhece você. Conhece nada, velho. Conhece nada. De alguma forma, ele conseguiu apanhar a lista de todos os scanners que já nasceram. E ele vai matar um ele por um, ele procurou um por um e convidou para se juntarem a ele no mar. Ah, ele tá fazendo... Cara, isso tá muito chato. A turma do Magneto. O Magneto era como é que era? Era a Sociedade Irmandade dos Mutantes. É isso aí. E ele é o Xavier, e agora ele vai entrar pros X-Men. E ele é o... Não, o Xavier é o outro. Xavier é o velho. Não, o velho na Scanner. Hã? O velho na Scanner. Mas ele é o líder aí, ó. Ele que controla, ele é o professor. Cara, com certeza alguém leu os X-Men pra escrever isso aí. Ah, ó. Porque é a mesma coisa, cara. Mas podem trazer uma glória e um brilho para a nossa sociedade que jamais foi visto antes. Que topete, hein? Temos que parar Havoc. Agora. O cara ainda chama Havoc? É muito vilão, não é? Havoc é o nome de um dos X-Men, cara. Ah, é? O irmão do Ciclope é o Havoc. Havoc. Havoc é a mesma coisa, pô. Não, esse é Havoc. Ah, tá. É. Realmente, puta que pariu. Pô, jogar o jornal inteiro no lixo. Cidade de rico, hein? Metrô tem cadeirinha limpa. O vidro tá limpo. Quebrado. O metrô, velho. Sabe o que é isso? Consec, não está pronto para desistir do programa. Oh, Ruto. Entendeu por que ninguém conhece esse filme, Internet? Porque esse filme é muito chato. Não aconteceu nada no filme, nada. Não, nada. Aconteceu coisa pra caramba. Ele se chama Cameron Vale. Só que... Cara, aconteceu um cara explodindo. É. Foi isso. E Ruto sabe exatamente onde encontrá-lo. Mas as pessoas não tinham dinheiro, cara. E aí, esse era o filme dos X-Men que dava pra fazer. É isso. Gente, seguinte, vamos fazer X-Men? Não. Muito caro. Escreve alguma coisa aí que pareça. É isso. Nossa. Não tem que se preocupar. Que tipo de scanner ele é? Fraco. Acho que ele funciona. Muito fraco. Ih, ele é fraco? Ah, o jovem lá. Nossa, o embate final entre esses dois, meu pai eterno. Psíquico. Olha aí, ginásio psíquico. Levou ele pra mansão Xavier. Cameron veio. Apresento-lhe o nosso mestre Yoga. O Yoda. Yoda. Agora vem cá. Aquele começo do filme, que veio aquele pessoal todo pra assistir ele. Era pra ver... Ver ele se contorcendo, pô? É, era pra... Era a galera do Instituto. Ele já demonstrou publicamente em muitas ocasiões que... Pelo poder de sua vontade, pode controlar suas batidas cardíacas, o ritmo de sua onda alfa e muitas outras supostamente incontroláveis funções do corpo humano. Estamos prontos? Estamos, sim. Ele tá com alguma coisa enfiada na bunda, velho. Tenho a gentileza de sentar diante do Sr. Taos. Nós vamos conversar. Se você continuar falando desse jeito, eu juro que eu vou matar você. Fala, desgraça! Eu quero que ele parece o Vereza. O Vereza fala desse jeito. E agora? É. Vocês vão assistir. É assim mesmo que ele fala. É. Como é que é o nome do programa que ele apresentava? Pô, é que era bom pra caralho. No deputado? Que ele era o deputado? Não, não, era o. Que até falaram sobre a ET de Varginha. Era o... Como é que era aquele... Separados pelo espírito. Passava sexta-feira que falava sobre esses assuntos. Não, não, não, não, não é esse cara não. Não, não. O Vereza não é esse cara não. Não, não, também. Depois teve outro cara, mas o Vereza também apresentava esse programa. É. Ele também apresentava. Eu acho que era. Pô, esqueci, cara. Mas ele falava assim: agora as meninas de Varginha estão andando pela rua deserta. E ela. É, era ele que narrava. Peraí, eu vou ver aqui. Ah, que o filme tá tão interessante que eu vou pesquisar aqui no YouTube, vai. Caraca, quem é esse velho, meu? O velho já teve AVC faz tempo, eles estão fingindo que vai estar aí. É conseguir que o coração dele bata mais rápido, mais rápido. Puxa, nem foto desse mais velho. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Vai. Vai, Scanner. Mais rápido. Vai. Mais rápido. Ó, tá dando certo. Mais rápido. Mais rápido. Vai. Corre. Ih, o velho vai gozar. Mais rápido. Vai. Vai. Vai morrer. Vai ter um treco. Para! Ixi, Maria. Pare. Para, filha da puta. Pare. Pé no peito dele, velho. Vai, beleza. Pare. Ai, morreu, matou o velho. É, teve um infarto. Porra, matou o Yoda, velho. É. Pegou na rola, você viu? Tum. Ó. Parece teu pai sem bigode mesmo. Vem cá, meu puto. É mesmo, velho. Parece teu pai. Parece teu pai sem bigode. Parece meu avô. Hã? O velho? Meu avô. Esse cara aí? Ele parece muito meu avô. Caralho, Miotti, é igual agora que eu tô vendo. O nome deste homem é Benjamin Pierce. Essas fotografias foram tiradas na prisão para os criminalmente insanos. Aqui temos outra. Este é um dos seus trabalhos plásticos, presentemente em exposição na Galeria de Arte Krostic. Ah, o que tem esse velho? Ele é tudo o que temos. Linha direta. O Veredas narrou linha direta também. E por que ele estava preso? E aí, Ronaldo? E seu Ronaldo? E agora, seu Ronaldo? Miotti, seu pai já viu isso? Nossa, é um boy magia. Não, você acha que não viu, não? Olha lá, um boy magia, você viu? Olha, sim. Foi em 1958. Alguns anos depois, ele... Cara, esse velho, ele é muito chato, cara. Ele não consegue falar, velho. Ele é muito devagar, velho. Agora... Se sente... Bem? Ah, que porra é essa, velho? É um cara que é o maluco que agora faz exposição de arte. Ele falou aí, ó. É isso aí, cara. Pra mim tem gente ali embaixo. Percebe-se que é um artista de talento. Isso é arte. Isso é arte. Isso é arte. Isso é arte. Você vai ver? É arte. Esta peça custa simplesmente $60,000. Isso. Olha isso. O homem tem uma força incrível, não tem? Força. Ah. Sim, nossa, mas teu pai é muito ator, caralho, viu, teu pai é muito ator. Ator quanto você, teu meu. Teu pai é muito ator, é assim, ó. É assim, ó. Aquele que você puxou. Ele meu. Tá assim, ó. Ah, o cara. O homem tem muita força, né? Força? Sim. Mas... Oh. Ele faz assim, ele... Olha pra lá, olha pra lá. Oh. Faz tua cara pra lá. Assim, ó. Oh. Caralho, cara. Não prejudique seu desejo de adquirir a peça. Mas eu pensei. Nada, eu adorei. Velho que vem do nada e pega no teu braço. Eu adorei a exposição do cara que viu o Hellraiser. Adorei. É, pois é. Ali, cara, que maravilha. Esse canudo aí. Talvez o senhor possa me dizer onde ele mora. Aí então eu procuro. E o senhor não se envolverá. Nossa. Receio não poder. Quem é esse velho? Talvez então possa. É um velho gay. Apenas pensar onde ele mora. Ih, vai buscar na mente dele, olha lá. Ih, ficou enjoada. De repente, estou me sentindo mal. Ai, gente, vou vomitar. Vixe, ó, o bicho é poderoso esse aí, hein? É que sou Renato Peidor. Não. Velho. Ai. Isso, ó. Opa. Ah, o que aconteceu? Olá, bela mulher de 30 anos dos anos 80. É, bem, melhor. Vamos pro seu escritório. Você deve descansar agora. Nossa, hein? Vem, Arno. Quem é essa mulher, Miotti? Não exagera, tá? Não exagera, tá não. Tá bonita, que isso. É, não, ela lá. Ela tá, ela tava fazendo a cara pro seu Ronaldo. Não tem mostrado. Tua mãe sabe disso? Tua mãe sabe que teu pai tá flertando nos filmes? Sua mãe sabe? Dona Claudete? Não tem falado nada aqui, não. Ó, ó, ó. Ah, sumiu. A mulher... Será que ela é uma scanner? É. Eita, olha, ela é uma plot scanner. Plot twist. Existem scanners... Aonde você nem imagina. Até pecas. Pra ser um scanner, basta fazer a cara de que você tá com prisão de ventre. Cara, eu juro por Deus, teve uma vez que... Teve uma vez que o cocô tava tão duro, é assim, ó. Eu tava fazendo cocô, aí eu tava assim, eu tava com muita vontade de cagar. Muita mesmo. Aí eu fazia tipo assim... Aí fazia só aquele negócio assim. Tá ligado? Fazia só assim. Vai, o que vai ter de comentário reclamando que você é escatológico, que não sei o quê? Foda-se! Foda-se, vocês não entenderam ainda que eu estou cagando e andando pra opinião de vocês, haters? É. Vai lá. Aí fazer assim. Só a topeira. Só a cabecinha da topeira. Só a cabecinha da topeira. O problema é que eu tinha que fazer força de scanner pra sair. Sei. Só que não saía, aí fazer assim. Vai e volta, né? Mas era foda, é foda. Chama ele de escatológico também. Chama ele de escatológico. Fala que ele é nojo, fala que ele dá nojo. Fala tudo. Depois da dieta parou de fazer isso. É porque você só comia coisa de primeira, né, Miotti? Era o quê? Era hamburgão, brutos, podrão lá de São Sebastião. É só isso que você comia. Pizza vencida, só coisa boa. Aí é assim, ó. Aí ficava assim, ó. Aí eu parava de fazer força de scanner, aí ele voltava. Cara, aí eu tipo, velho... Vai ter que ir agora. Cara, eu fiquei com... Eu tava tão aflito que eu fiquei... Eu falei assim, caralho, você enfia o dedo no cu e fazer um liquidificador pra ver se sai. Mas não funcionou. Não funcionou porque eu não tentei. Mas eu fiquei assim, caralho, isso é muito nojento. Não, e aí quando você fazia muita força, que fazia assim... Era o scanner e o final do filme vai ser assim. No final do filme vai ser assim. É. Aí você faz um mega esforço e sai só um cocô, assim, sabe? Meio duro, assim. Uma bolinha. É, faz... Pum. Cara, eu juro por Deus, velho. Teve uma vez que eu tava no banheiro. Deu essa prisão de ventre, aí eu fiz uma força de scanner. Aí quando saiu, eu fiz assim, velho. A massa está tudo bem. Falei, não, eu tô rindo. Ai, já acabou. Ai. É um alívio, né? Depois. Cara, parece que eu, tipo, sei lá, velho. Pariu. Parece que eu expurguei meus pariu. Demônios. Parece que pariu. Parece que pari. Eu tenho amigos. Isso aí, Dodô. Eu não hein? Quero. Mas eu tenho amigos. Caramba, parece o Baconzitos, velho. Caralho. Parece o Baconzitos. Nossa, hein? Amigo. Tem o Baconzitos de verde? Esse aí. Olha lá, o Baconzitos, nada velho. A ver, velho. Que isso, velho? Mesma cara do Baconzitos, só. É muito a cara do pai do Leonardo, velho. Puta que pariu, cara. E esse cara é o falso careca. É o cara que não se aceita careca, ele deixa crescer de um lado e penteia pra cima. Deixa crescer aqui, ó. Isso, exato. Sabe o que eu acho? É o Niso. Acho melhor me dizer o que realmente... Ia lá. Olha. Todos nossos amigos, hein? É. Ih, chegaram a turma do baculejo. Ah, Estados Unidos é um país de primeiro mundo em que os assassinos se vestem bem. É verdade, olha lá. O cara tem uma escopeta. Na minha cabeça. Quatro escopetas. Elas me deixam louco. Como você as parou? As suas vozes. Eu não parei. Então, bebê. Com elas, bebê. Minha arte. Me ajuda. Minha arte me mantém são. Muito, né? É muito boy magia, hein? É muito na ação. Minha arte. Minha arte. Minha arte. São. São. São. Mas eu não sei fazer nada disso. Foda-se. É por isso que tenho que encontrar Daryl Hevel. Grava podcast. Olha, eu vou além, viu? Olha só, o Brunão. É o pai do Leonardo misturado você. Com o Super-Homem. Leon lembra mesmo. Ser o Christopher. E aí deu isso aí, deu o scanner. O scanner somente pode destruir. Opa, caralho. Deu fora. Escute, eu não vou sair daqui até me dizer onde encontrar. Ó, vou te dizer que tá faltando o André Filho, hein? É. Daqui a pouco ele aparece. Não, tá não, já vi a lista aqui. Não é, tá, não. Droga. Não, não. A Miotti, ele achava que você é todo eu. Então eu tava de férias quando gravaram esse filme. Então saiu eu, tá? Eu vou embora. Mas vai ter Mário Jorge aí depois. O Silvio Nava já apareceu. Eita! Poxa. Ah, o tiro, né? É porque são os piores. Caraca! São os Stormtroopers? Que porra é essa? Não, eles são não, os pior que estão rindo, né? Eles são os piores. Que isso, cara? O cara tá desviando das balas? Eles são os piores assassinos do mundo, cara. Eles estão aparecendo. Tá aparecendo ah, o finalmente. Porra. É! Cara, escopeta ela tem um alcance curto. Se atirar de longe, espalha tudo. Tá, velho. Mas porra, não, porra. Acertaram dois tiros de 115. Nossa, que arregalada! Vai explodir a cabeça de todo mundo agora. Assim, ó. Tá sumindo aí. Quê? Tá sumindo. Cara. Foda-se. Eita, que cabeleira, ó. Outro negão, grande ator. Negão tá com frio. Fiz essa cara uma vez também. Essa aí é outra coisa. Aquela cara ali é de outra, é quando, né? Opa! Olha só! Que é isso? Que foi? Fez o cara ver. Não. Como se ele estivesse jogando alguém no chão. Ó. Olha! Caraca, como? Aí. É, parece que tá cantando. Por que essa outra? Caraca, hein? Parabéns. Morri! Eles atiraram na porra do negócio ali e deram um tiro nele. Ele tava dentro. Não, é porque é uma camada grossa. Mas ele é um scanner, cara. E ele é o super-homem junto com o He-Man e o Tampai. Foi morrer nunca. Por que que esses caras mataram esse cara? Essa parte não tá dublada, hein? É, ele agora tá entrando demônio no viadinho. Mary! Oh, meu Deus! A telepatia dele é grossa e comprida. Ui. A cara desses atores é a melhor coisa que caraca, tem, velho. Sério, o David Cronenberg nessa época não tinha dinheiro nenhum, né? Nem pra contratar. Esse acho que foi antes do Videodrome. Antes da mosca. Foi o primeiro filme claro, dele, foi não. Sim. Videodrome é com o James Woods, cara. Grande merda, James Woods é um canastrão da porra. Mas ele era ator. Tem algum recado pra mim? O seu nome? Cameron Vale. E o número do quarto? 802. E é o pai dele. Ah, sim, esse pacote chegou. É, já foi mesmo. Conan, o destruidor. É ele que narra, né? Que isso, mano? É o primeiro filme dele, não, mas é o primeiro filme conhecido dele. Depois teve A Hora da Zona Morta, teve o Videodrome de 83, A Mosca de 86. Gêmeos Mórbidos da Semelhança, lembra desse nossa, filme? Nossa, velho. Caralho. É com o... Jeremy Irons. Não é? Não, aquele é careca. Com o John Lithgow. Ele mesmo. Jeremy Irons, porra. Jeremy Irons? Gêmeos é, porra. Ué, mas então teve a refilmagem do John Lithgow? O cara tá ali, ó. O Superman. Só se teve, porque não, tá, não tem... Porque cara, teve, é. Ah, não, é tá. Síndrome de Caim. Síndrome de Caim. É. Que é outro filme de que gêmeos. Que é do Bryce Palma. Crash Estranhos pra ele, já viu esse filme? Não. Isso é muito escroto. Eu sei por quê. É o pessoal que tem, assim, algum problema, deficiência, tem feridas no corpo, tem, assim, acidente de carro. Aí sente prazer se tocar naquele ponto, sabe? É meio escroto, ah, tipo lá. Aquele negócio que tem membro... O meu, cara, primeiro foi... Perdeu a perna e ele ainda isso, sente tem, que tem a perna. Sente que tem a perna e tem a cicatriz aqui, aí fica tocando lá, sente prazer. É muito escroto. Porra, meu, tipo... Qual era porque eu trabalhava na locadora. Eu tinha que fazer. Ver tudo que é filme. Ah, tinha. Eu tinha que ver. Os porn gay também, né? Tinha, tava no contrato. Os porra ninguém, você também tinha que ver, né? Tudo por dentro. Tudo por dentro, né? Tudo por dentro de Vladimir Corrêa? Caralho, esse filme existe. Põe a capa aí do Tudo por Dentro de Vladimir Corrêa. Esse filme não existe. Bota, não, que vai dar merda. Põe aí. Ué, a gente só tá falando que vai existe, conta pra mim. Põe aí, Tudo por Dentro de Vladimir Corrêa. Já apareceu aqui, ó. Bote aqui. 35 centímetros de Mr. Jones. Olha. Como é que é? 35? Centímetros de Mr. Jones. De Mr. Jones. Legal que você decorou isso aí. Tem morre, quantos anos que você trabalhou nessa locadora? Scanners. Scanners. Por causa daquele negócio lá, que eu não posso falar. Né? Ah, o irmão do... Não fala, porra. Não fala, não. Fala e bipa. Ele já morreu, porra. Esse cara morreu. De AIDS? De AIDS? Morreu, tem ano passado. Morreu de AIDS? É mesmo? Morreu de AIDS. Coitado, cara. Chegou da... Tava na Europa, ele. Mataram bem perto. Aí chegou, ficou hospitalizado e morreu. Caralho. Foda. Mas, pô, hoje em dia é pouca gente que morre de AIDS. Pois é, mas... Ele era irmão do... Você não tô botando nada, tá tudo bipado. Não, já bipou tudo aqui. Voltamos, falamos de uma coisa polêmica aqui. Não, você só bipa o nome do cara, não precisa bipar que a gente falou que um cara morreu de AIDS. Qual o problema? AIDS. AIDS. Ai, cara, AIDS. Aquele musical do... Sofá? Aquele filme do... Não, do Sofá. Ah, é não, o... Do AIDS. America. AIDS. Ei, parece a nossa, desse ângulo aí, não parece a Elizabeth Hurley? Igualzinho a Elizabeth Hurley, cara. Quem é esse povo, velho? Eu não tô nem prestando atenção no filme, cara. Eu não sei, chegou nessa casa conheço aí do cara. Você. Cara, é só acreditar, essa mulher brasileira. Mentira. Jennifer O'Neill. Ela nasceu no Rio. Eu preciso de ajuda. Sabia aí, mudou a voz dele? Que eu tinha visto uma... Hã? Mudou a voz dele. Mudou a voz dele por um segundo? Foi. A voz dele mudou. Caralho, Garcia. A direto acontecia. Garcia faltou. Assim, ela só nasceu no Brasil, né? Mas ela faz filme lá. Ela tá viva? O que ela já fez? Tá viva. O que ela já fez? Eu já vi ela alguma coisa. Até um rosto conhecido. Será que ela fez algum porno chanchada? Só fez filme lá fora. Poltergeist com ela? É outro Poltergeist. Poltergeist, né? Nossa, inclusive eu vi Poltergeist, cara. Com a refilmagem? Que, não, original. Ah. Que filme patético, de merda. Mesmo. Os pais discutiam. Não, porque a Caroline, ela está vendo espíritos, amor. Aí tá o pai assim, ó. Ó, o filme tá tão interessante que eu vou falar de outro filme, tá? Aí tá o pai assim na cama, assim, ó. Tem que ver isso aí. As crianças já estão foda. Cara, o bicho puxando o doizinho nervoso. Ele é a mulher dele. A mulher dele meio pelada na cama. É um filme de escroto, cara. O que Spielberg tinha na cabeça? Ele só escreveu, né? Não, mas peraí. É, escrito por ele. Ele escreveu e produziu. Mais um pouquinho de chá das trevas. Mais um pouquinho de chá do demônio, sabor trevas. Chá do câncer. Chá do câncer. Chá câncer, sabor trevas. Isso. Pela vontade do povo. De perder a si mesmo pelo grupo em si. Aí ele tá falando, eles estão falando com algum cara que tá conversando com eles telepaticamente. Ué, esse não é o cara que tinha morrido lá? Esse negão não tava lá? Como assim? Esse negão não tinha morrido? Não, era outro. Quem são essas pessoas que aparecem? Pô, o cara rolou, esse cara arranhou o rosto. E quem são essas pessoas? Ô, Vesgo! Vesguinho. Olha o outro curtindo. Ué, não é a mulher do... É a Chiquinha? Não, é a mulher lá do... Do Popeye. Parece ela, né? Do Iluminado. É. Como é que é o nome dela? Velho, é o mesmo cara, Miotti. Será? É o mesmo cara. Como assim, velho? E aí? Alguém entendeu? Quem são esses guerrilheiros aí? Agora eles acertam, né? Ah, finalmente... Caralho! Essa foi o efeito especial, hein? Olha, essa mulher é a Fênix, velho. Não, e outra coisa, levaram 3 dias pra se tocar o que tava acontecendo, né? Porque mataram 3, aí a mulher... Ih, caralho, fudeu! Não, mas é porque o poder é assim, é meio... Caralho. Quando não é Star Wars... Peraí, o fogo. Saiu deles, não foi? Não, pelo que eu entendi, fogo os caras... parede? É, acho que pegou numa vela que tava ali. Não, que vela? Não, não foi, ela não, queimou os caras, porra. Ela usou o poder pra. Ela, eles não usaram. O cara lá não usou o poder pra jogar o cara longe? Olha, você tá falando de X-Men, mas isso aí tá mais com cara de Heroes, viu? Nossa, velho, tu lembrou do Heroes agora? Puta merda. Nossa, aí teve o Heroes Nova Geração. Tá, né? Tendo agora Heroes Reborn. Cara, tá eu tentei salvo, ver. Tá, eu nem tentei. É ruim. Eu só consegui assistir a primeira temporada do Como Heroes. É que eles conseguem cagar uma parada que seria um conceito tão fácil, cara? Que já era ruim. Cara, o início, eles quiseram fazer o mesmo início do original, entendeu? Ah, é ridículo. Aonde quer que você vá, alguém morre. Quem é você? Ué, Schnatter, de novo? Voltou. Eu sou um Scanner. Quem o mandou? Eu fui encontrado pelo Consec. Consec? Peraí, eu sou um Scanner. Aquela reunião dizia, ele era do quê? Dos masturbadores anônimos? Porque eles estavam batendo punheta um pro outro. Ali era público negócio, viu? Você viu o cara aqui? O cara aqui tava assim. Mami. Poxa. Ai. É, se andar um pouquinho mais devagar, a gente agradece, tá? Caraca, é mesmo, né, velho? Eita porra! Nossa! Acho que cortaram na Globo, hein? Não, isso é a milícia lá do Rio, ó. Alguém tem que falar pra esses assassinos maus de que eles têm que... Você viu? Cara, deu um rolamento, né, velho? Alguém tem que falar pra esses assassinos maus que eles precisam parar de usar escopeta, cara, pra matar os outros. Foi só o que o orçamento. Caralho, tinha um disco comprar. Da Gretchen ali, você viu? Parecia, né? Na parede. Caralho, que ônibusinho full hack. Sai daí, brasileira, um pouco velha, porém ainda está atraente. Não. Morreu o Tony. Ele é muito bom ator, cara. Vamos, nós temos que sair daqui. É David Cronenberg viado? Porque, velho, só sendo namorado do Tono pra estar no papel desse cara, velho. Ele é muito ruim, velho. Não, não tem nada a ver isso. Ah, cobra. Se fosse uma mulher, eu diria a mesma coisa. Será que ela é amante do cara? Vamos. Ih, Bruno, para. Você também tá todo... Aí, o Tono é pastor novo. É. Que esse tanto de gente entrando aí? Ah, roubar disco, né? Rapaz, vou ver aqui se tem o Racionais. Poxa, o Schnitzer de novo? De policial? É que nem o Niso Neto no Superman. Ele deve ter dirigido. Filho. Olha o marido da Mônica Bellucci. É que nem o Niso Neto no Superman. Fazia uns três. Tinha o disco do Belchior ali, velho. Eu vi. É o... Ah, fica agora... aí de boa que vai pegar fogo ali, mas tá sussa. E disco nem pega fogo. Tá suave, tá suave. E esse aí? Quem é esse aí? É o marido da Mônica. Ele não parece o marido da Mônica Bellucci? É o. Aquele menino. O francês, aquele menino. Vincent Cassel. Vicentinho Cafatá. Vincent Cassel. Olha um disco do John Williams ali. Olha lá, um post do John Williams. Eu vi um do Racionais. De Jean Williams. Olha aquelas três meninas lá da Pequena Loja dos Horrores. Os Horrores, né? Pois é. David Bowie, em uma das 1500 transformações dele. Olha esse é uma escopeta. Mas, meu Deus do céu, esse povo não conhece outra arma. Eles só tinham três armas, cara. No não, e é uma arma tão fácil de carregar, velho. Não é? Olha lá, mas você tem mira laser. É, eu sou mais esperto. Tchau, tchau. Vamos ficar aqui mais um pouco. Já não importa. Está tudo acabado. E nada pode parar. Quem eram aquele... Cara, que... quem a gente precisa se conversar. A gente não precisa. Sei, a gente precisa prestar atenção nos filmes. Não, pra quê, cara? Porque eu falo pra você que eu não o tô... O já não tem pé nem cabeça, cara. Ele chegou na casa de um cara, aí falou assim, eu sou o fulano. Estou procurando fulano. Aí entraram, fizeram aquela rodinha, puxaram doisinho, entraram os caras, vieram matar eles... Ninguém entende, quero. Cara. Ah, eu acho que eu entendi. Esses caras aí que estão com as armas estão sendo controlados pelo Jack Nicholson genérico. Que será? Consegue controlar as pessoas. Só pode, cara. Porque o Revoque, quem que é esse Jack Nicholson genérico, tá querendo matar esses caras. Aí, ó. Você não conhece o Revoque. Aí, ó. Você não conhece o Revoque. Como ele é? Que poder ele tem? Você não sabe de nada. E você não sabe o tamanho da minha rola. Mata ele, Super-Homem. É, Super-Homem, He-Man, pai do Miote. Super-Miote. É, como é que é? Super-Ronaldo. He-Homem, Miote. He-Homem, Ronaldo. He-Man, homem. Ronaldo, Miote. Ronaldo, Man. Ronaldo, Man, Miote. Ronaldo, Man, Super. Superman, Garcia. Ronaldo. Superman, Ronaldo. Super Garcia, Ronaldo, Miote. É, Garcia Júnior. Agora você vai botar isso aí, sabe, na tua boca. Igual o cara do Nirvana, seu babaca. E vai mesmo. E vai mesmo. Tá chorando, ó. Tá chorando, ó. Olha lá, ó, tá rolando uma batalha de mentes pela mente desse coitado aí, ó. Ia facilitar pra caralho se agora aparecesse a cara do Jack Nicholson genérico. É, mas eu acho que eles não estão sendo controlados. Ele não, deve, cara, ter alguma coisa que nos leve a Havoc. Aí, ó, ele tá sendo controlado no Havoc. Não, eu não. Oxi! E eu tô fora, hein? E tô fora. Vem cá. Tem o GPS da casa dele. Pronto, está aí. Ah, olha aí. O que, que é isso? É isso. Cara, e cadê a trilha sonora do Howard Shore incrível? É só esse... É. Cara, a Hotshot tava muito inspirado na época. Biocarbon Amalgama Joe. Adoro essas empresas que ficam mega isoladas. Não é? São tão incríveis elas. Pode vir! Pode vir! Desfaz o jogo! Desfaz! Ih, rapaz! Austin Power! É, pois é, eu ia falar, é o Lair do Dr. Evil. Porra, essa roupa deve ser ruim pra caralho pra dirigir esse carrinho. Ei, tá todo mundo andando aí. Pra que esses dois palhaços estão de carrinho? Ô, oh, dá uma carona aí. Eu não. Ô, Joaquim, tu é babaca, hein? Porra. E é bem pertinho, cara. Tá, precisava desse carrinho pra andar aí. É bem curtinho o espaço, olha lá. Aí tem aquele cara que vai bater na parede e vai ficar... Nossa, hein? Essa foi fácil, hein, Ronaldo Miote Super Garcia. Não, Ronaldo... Garcia. Ronaldo Super... Man... Garcia Miote. He-Man. Ronaldo Super He-Man. O Shaw é o compositor preferido do Cronenberg. Foda-se. Vários filmes que ele fez. E aqui é o quarto filme dele. Tá lá tocando, peraí. Do Howard Shore? Seu celular tá tocando? Ah lá, ó. Quem era? É o amor? É o amor? Tá fazendo? Lolo? É o alarme na hora de comer. Ah. Tá fazendo que tá na hora de comer. Brunão, vira aí. O que você quer comer? Não, tá na hora de comer, então. Ó o Brunão, vocês viram ali? Vocês viram o Brunão? Quem que não, quer eu comer? Ofereci aí alguma coisa pra ele comer, pô. Tá aí. Quem que você vai comer? Quem não, porra? Oxi. Tu que gosta dessas porra, Calaveira? Eu? Quem não. Disse? Só deu com uma vez. Pro cocô. Pro cocô. Ali eu vi porque que as mulheres não guardam o cu. Cara, então, dá o cu, né, velho? Por que não? Eu falo por que não. A mulher sai um feto que é desse tamanho, da precheca, da buceta, assim, ó. Aqui, ó. Ó. É desse tamanho a cabeça do feto. Isso quando ele é bebê pequeno. A cabeça do Miote, por exemplo, né? Cabeçorra, em cima. Aí, você vai isso aqui. Entra rasgando. Rasga o períneo. Aquela merda do caralho. Você bota o pia aí nessa hora. É, mas acontece, é verdade. Isso acontece do parto. Acontece, é verdade. Aí a mulher chega na hora de dar o cu pra um pau, que pro pau normal, quando você não é o Kid Bengala, né? Que é desse tamanho. Tipo um pau, sei lá, um pau normal é mais ou menos assim. Pô, tá grosso, né? Mas. É, mas vamos dizer que seja isso. Não dói. Somente terminar os primários do conceito. Mas o problema eu acho que não é esse. Como assim? Problema, dói? O cara, o problema deve ser a sensação de cagar pra dentro, velho. Que deve ser uma sensação esquisita. Doutor Luton. Ah, tá dormindo de novo, olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Esses três aí nessa sala estavam tendo uma conversa com ele, entendeu? Caraca, velho, ele tava dormindo mesmo. Tá, velho, meu Deus, já falei, eu só tô descansando no olho. Não, amor, não tô dormindo, não. Só pô, o filme tava engrenando, agora voltou esse cara. Ah, não, velho. Estou na pista do revoque. Quem? Quem tá falando? Esse cara tem que tomar ferro, cara. Ele tá com anemia. Tá carente de ferro, verdade. Ó, liga 10 minutos que eu vou dar uma dormida. Liga 10 minutos. Me liga 10 minutos, vai não é. Só mais 10 minutinhos. É, só 5 minutinhos. Tem que se... Amor, eu falo assim. Amor, só 5 minutinhos. Só mais 10 minutinhos, vai. 10 minutos. Aí, ó. Porra, ele tá acabando de dormir. Caralho. Ainda quer dormir mais. Ele vai fazer dormir de novo, velho. Vai ver. Olha lá, ó. Estação da Sé. Esse é o Revoque? E quem é esse Mr. M aí que nunca aparece? Esse é o Revoque. É porque esse é o plot twist. Esse cara é da, esse cara é dos mocinhos. Ah, entendi. Será que é? Não está mentindo. Pronto. Então, por que ele está vindo? Saudade, talvez. Escute, veio deve saber alguma coisa, ou talvez o informante saiba, pode saber sobre nós dois. Então é melhor que você interrogue o informante. E Ruto vai falar com o velho, eu não posso impedir isto. Se Ruto descobrir alguma coisa, qualquer coisa, mate-o. Verdade. Olha, eu pensei... Mate-o. Oxi! Epa! Deu. Que isso? Tem um. Deu uma ziquezira na dublagem. Deu, eu persego! Que porra é essa, cara? Aqui é 331 pedindo autorização para descer. Eu acho que foi corte na Globo. Não, não dublaram aquela parte e aí. Pode ser. Você está autorizado a descer. Isso é redublagem. Não é redublagem, é aquela pedacinho só pra. Só pra fechar a cena. Mate! Escopeta. É o Cronenberg adora. Só escopeta. Tinha escopeta, cara. Eles compraram três e reusaram todas as cenas que precisavam de arma. É, cara. Verdade. Mas eu acho que esse filme não é tão low budget, não, vem, Mel? Com certeza, cara. Com certeza. Oxi! É, os seguranças da Falsitec são nazistas, né? Falsitec. Olha o cenário. Olha, eles estão dispostos. Nós fizeram um círculo certinho. Estamos cercados. Cerquem o helicóptero. Isso. Não deixa ele voar, hein? Ele tem uma nota no IMDb de 6.8. Howard Shore, parabéns, hein? Mas é só de efemeral. Ouça, Bridon. Sem desculpas, sem votos de confiança, meu homem nos trouxe boas novas. Ora, não elogia. Meu homem. Meu macho. Eu sei lidar com essas criaturas. Eu sei disso. Eu sei, e você agora vai morrer. E também Trevelyan. Por isso me pediu que levasse o informante. Você faça o que quiser com Veio. Mas isto não é bom. Táticas policiais simplesmente não funcionam, senhor. Isso não tá muito chato, cara. Puta merda, velho. Eu falei que isso não era 4 milhões merda. E 100 mil. Só que aqui parece que é do Canadá, viu? O orçamento. É do Canadá? É canadense? Cronenberg é canadense? Ele é canadense. Esse filme é canadense? Eu acho que ele é. Olha o bigode ali atrás, olha. Se escondendo pra não parecer. Sabe mesmo. Quem é aquele ali? É um dos caras que morreu nisso. Esse cara também é canadense. É bom vê-lo de novo em casa. Onde está a moça? Ela devia estar aqui. Está em outra sala sendo interrogada. Caralho, Anthony Hopkins. Achei que o senhor fizesse isso. Eu também. Por isso quis ter certeza de que as agulhas usadas eram inofensivas. Ela isso terá mesmo. Como se proteger se houver algum problema. Oh, e por que Deus. Fez isso? Um gesto de confiança, caro amigo. Tenho meus próprios métodos. O doutor é muito chato, velho. Vereza tá foda, Vereza. Como Longshanks tava melhor, cara. O quê? É, esse filme foi todo filmado no Canadá mesmo. Esse filme é canadense. Custou 4 milhões de dólares canadense? Canadense. É, tipo 10 reais. Que bosta, hein? Caralho. Que bosta, hein? O senhor... Se Star Wars tivesse filmado no Canadá, eu duvido que ele estaria falando assim. Digamos que nós temos um. É, mas é porque o filme não é sobre o Canadá. Sabe o que o laboratório faz? Não. Tá toda já a ver. Faz muito tempo que Chewbacca falando canadense. Mas que até é? Onde eu sei, eles fazem uma espécie de armadilha. Você levantou pra peidar? Não, pra ver o tempo que tá. Eles tá dando soninho. Efêmero pro Daryl Hammond. Porra. Pode ser dirigido. Caralho, isso foi muito chato, velho. Puta que pariu, cara. Isso é impossível. Isso é impossível. Não. Não. Eu estava lá. Eu tomei o lugar de um dos homens de Havoc. Eu vi Havoc na sala de controle. E por que você matou ele, Cristão? A produção de efemerol é computadorizada. Nos anos 80, isso era uma coisa avançadíssima. E despachado em grandes tanques. Qual, Bruno? Efemerol sendo despachado. Em grandes tanques? Peraí, você quer dizer que ele está fazendo bem? Uhum. Despachado para onde? Para cá. A resposta está em seu computador. Ah, fala logo. O programa que controla tudo é chamado RIPE. E é um programa do CONSEC. E significa que alguém... Daqui de dentro. Aqui do CONSEC... É um traidor. É um traidor. E que esse alguém está trabalhando para a época. Pô, já será? Mostrou, cara. Já viu, sei, porra. Caralho. Ah, tá. Ah, tá. Porra. É porque você não sabe ser irônico, meu. Você atua muito bem, aí você tipo coloca uma verdade na sua voz toda vez que você fala. Mas eu também não tenho. Você tem o sistema nervoso. Ai, ele é meio vesgo também. Todo mundo, cara. Ele, é ele não é vesgo, ele é meio severo. Ó, o golinho dele caído ali, ó. Não, falando do outro. Não, mas o Longchen aí também é meio severo. Cara, será que é severo mesmo? Que até o Fomaís falou pra mim. O Slot. Não. O Bradley Cooper. Ele é severo pra caralho, vou mostrar pra vocês. Bradley Cooper. Caralho, é muito estranho. Você viu aquela foto que eu mandei? No WhatsApp? Impressão minha, eu que tô bêbado demais ou o Severo virou um povo e tá querendo brigar? É boa aquela. Já viu? Vi. Que surpresa agradável. Você é muito atraente. Olha o olho dele. Como é que não é? Bem. Olha, cara, ele tem uma pálpebra mais caída que a outra. Não, caralho, olha só como é que o olho dele é caído, olha só. Caralho. Deixa eu ver. Pra caralho. Deixa eu ver. Caralho, ele é o Severo gatinho. Caralho. Não é importante. É muito Severo ele. Caralho, matou. Severo agora virou galã de cinema. Não, gente, coitado. Severo. Bota a foto comparando o Severo com o Severo. É, mas bota essa versão Severo Bradley Severo. Bota aí. Quando o Revok souber que vim até aqui. Acho que consertaram, porque ele não tá mais assim nas outras fotos. Ele vai querer me matar. Ah, consertaram, meu. Acho que consertaram a cara dele. Subir o olho dele. Consertaram a cara dele. Agora, essa deve ser uma cirurgia que realmente não dá pra fazer, né? Que o cara me roubou a Petrobras inteira, tava com bilhões no bolso, e aí não pode pegar o olho e botar aqui, não. Ah, é um cagaço, né? Aqui embaixo. É o cagaço, né? Tem que ficar aqui embaixo, parecendo uma máscara de bate-bola, né? É. Será que pra coçar é mais fácil? Cara, é aquela história, um olho no dinheiro, né? Um olho no gato, um olho no... um olho no direito e outro na Petrobras. Eu estou aqui porque desejo. Vim por espontânea vontade. Ô, Mulher Maravilha. Cara, eu vou falar pra vocês... Valeu, Mulher Maravilha. Eu vou falar pra vocês, o Severo, ele é o criminoso mais engraçado que eu já vi. Ela tá com tesão, hein? E sabe por quê? Porque a gente pode sacanear o Severo à vontade e não sentir, porque tipo... Porque você não é quem diz que é. Vai explodir. Eu acho que o ventilador do Bruno vai acabar, vai explodir agora. Ai! Ó, rolou com essa parte da mão. Escute aqui! Olha, eu tenho conhecidos no grupo do Revok. Eles me disseram que você jamais foi um deles. O que ele fez? Bateu nela? Por que você está aqui? Sua racha horrorosa? Eita! Por quê? Te dou tiro aí, sua puta. Não vai falar não, né? Essa mulher tem uma beleza nos 70, né? Ela tem uma beleza nos 70, anos 80. É. E ela é muito bonita, cara. Não, ela é. Só que ela já tá velha, é o cabelo branco. Ah, velha, pô, milf, boa. Ela podia aparecer nua. Milfou bem. Ah, ela é Scanner. Ela, porra, desde o começo apareceu, caralho. Sangrar o nariz? Eu falei que era. Ela é um scanner boazinha. É, fala isso agora. Que ela escaneou ele e foi embora. Caralho, mano. Ô, oh, meu irmão, o que foi que eu comi ontem? Caralho. Meu senhor, o senhor deveria morrer só por causa dessa gravata, tá? Não, aqui alarme convenientemente perto, né? Deve ser Kim. Onde ela está? Onde ela está? Isso é mais importante. Não! Não! Eu tenho a força! Eu pensei que ele ia fazer Nossa, ele pensando, cara! A voz! Será que ele é scanner também, não sabe? Acho que estão escaneando ele. Por isso, o acesso ao problema Raim é o acesso ao passado, não? É. Acesso ao passado. As caras de... Caralho, velho! Pensando, velho! Apertem os cintos que o piloto sumiu! Apertem os cintos que o piloto sumiu totalmente! Cara... Seu pai... Lembra aquele casal lá? Ele... Engraçado, ele nunca tomou outra xícara de café em casa. Deve ser por causa do estupro. Aí o moleque fala assim... Cala a boca, não, garoto! Não. Elas queriam! Elas sempre querem! Aí o garoto... Aí, só pensando, a boca não mexe. Papai nunca fez isso comigo em casa. Nossa. Aí ele, deve ser por causa do estresse. Deve ser por causa do estresse ou prisão de vento, alguma coisa assim. Aí a mãe, não. Não, não é. Começou na mente. É aí, ó. Essa mãozinha. Cameron. Eu sei lidar com o cara, dá muito sono. Hein, pai, vamos começar de novo. Cara, a gente vai fazer esse filme, cara. Caralho. Releitura live. Hein, pai, você. Isso acontece no segundo. É. Vamos poder ter uma vida nova na Lua? Claro! E o cara parece Jeff Chase, né? Claro, meu filho! Claro, muitas crianças novas para brincar. Ele tá falando sozinho? O que tá acontecendo? Tô bem, hein? Condicionado. Isso não é a mesma coisa, você entende? Não é a mesma coisa. É diferente? Não, e o outro, o psico, correndo assim pelo negócio, ele para... Opa! Afortunado para uns... Desafortunado pra outros. Velho, peraí, cara. Com quem que ele tá falando, velho? O programa Hype é frio. Tá explicando pro público o filme. O quê? Cara, na falta do Deus, né? Muito frio. Muito cruel. Ai, não gosto de ouvir um tiro. O velho era scanner, é isso? Foi isso que eu entendi. Dá pra saber. Ele tava conversando com o menino aí. Com o super pai do Miotti. Ronaldo Super He-Man. Isso. Super He-Man? He-Man, falei He-Man. Não falei He-Man, falei Super He-Man. Pô, esse cara era mendigo, agora ele tá todo aí nos panos, lá, o bicho de Rolex de ouro. É mesmo? Roubou, né? A brasileira meio de meia de início da menopausa, mas ainda é atraente. Cara, e olha o colarinho dele, velho. É verde. Roupa de Natal. Não é? Parece Papai Noel. E por que, cara... Quer dizer, então, que é ele. Por que os seguranças dessa empresa são nazistas? Não, então, eles são controlados pelo Cameron lá, o bicho lá, o... Jack Nicholson. É legal que fica assim, olha aqui, ó. Meu Deus, ele é muito lindo. Esse é o irmão mais jovem do outro, olha lá. Do Jack ele é muito Nicholson. Lindo. Ó, essa mulher é muito nossa, gata. Nossa, ela é muito linda, hein? Vem os filmes que ela já fez, mano. Eu ia nela, hein? Só filme merda. É que ela é bonita, mas ela é merda. Ela não tem um filme pelada, merda, não. Vamos achar agora. Vamos ver aí, meu. Miotti, resolve isso aí pra nós. Miotti, desculpa, não... mamãe. Ei, olha lá, viu a véia. Eu não queria. Porra, Temil. Tenho sangue em minhas mãos. Mãe. Aquele ali se desconcentrou, viu? É o outro assim. Calma, amor, vai passar, calma. Olha lá. Calma, o outro consolando ele, que bonitinho. É, você viu? Hein? Porra, para com essa aí, meu irmão. Verdade é essa aí, ó. Anos 80, homofobia. Para essa aí. Para de chorar, sua bicha. Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Caralho. Isso, essa marcha essa... fúnebre. Pois é, velho. Vai trair a fanfarra? Ah, claro. Anos 80 não tinha celular, né? É a única maneira de conseguir. É, se nós não conseguirmos entrar no computador agora, eles vão reprogramá-lo. Por que ela mudou de roupa? Ela rejuvenesceu. Pois é. Caralho, minha gente, esse monte de mulher pelada aí. Opa. Pensa é ela, peraí. Caralho, é ela. É ela. Mas qual é o filme dela? Caralho. Pô, foda-se isso aí. Olha essa estamos vendo, os nudes agora, viu? Programa Ripe. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, oh, quem é? Jennifer Connelly. Olha aí, tá vendo? Jennifer, ficou peitinhos lindos, viu, velho? Ah, lembrei de um filme agora que era bom da gente fazer um live. Não, hein? não vai rolar. Eu já sei qual é. Qual é? É o da Tarzana. Isso. Não vai rolar. Bora fazer não, esse. Não, aqui. Por favor, da Xena. No olho do teu cu. Da Xena. Da Xena, ó. A Xena. Se for da Xena, beleza, porque eu gostava da Xena. Sabia que a Xena é do Sam Raimi, né? É, Xena. É ela? Cadê? Nossa, mas ela é muito tesuda. Cadê, caraca, miote? Que pataca é essa, velho? Olha o tamanho dessa pataca aqui, olha só. Caralho! Caralho! Caraca, velho! O que é isso? Caralho! Eita! Essa aqui? É ela? Não. Tá um bico maior que o outro, mas trocou é as coisas. Né? Severó aí. É, as peitinhas Severó. Como é que pode? Esta sala de segurança máxima. Estamos ligados ao sistema de. Xena, né, o idiota? Não é Xena. Sobre... Mas chamava Xena, porra. Como é que é o nome da mulher? Xena. Tânia Roberts. Não, não vai rolar. Isso é muito. Esse filme. Não, não vai rolar porque. Se vocês querem não Xena. Não vai rolar porque. A rainha filme das selvas. Tem que se desdobrar pra ficar fazendo piada sobre. Nós eu. Vamos fazer. Depois vocês ficam falando que eu sou. 4 vai rolar. No MDB, velho. Não horas, vai rolar, não vai rolar. Velho. Não porra. Vai rolar. Você quer que eu quebre o teu peixe? Gente, por ali? Favor, velho. Não vai rolar. Esse filme ela é parece pelada tá nesse filme, gente. Foda-se. Ah, aluga o pornô. Caralho, o cara tá hackeando o computador com a mente. Isso é muito true, mesmo. Velho. Isso é muito possível. Isso é também. Muito possível. É. Isso é, ele pensa em códigos binários, qual é o problema? Não, esse é um clássico da sessão da tarde, meu velho. Meu Deus. Brunão. Eu quero ver o Xena. Brunão. Eu tô falando Brunão porque você não gosta. Brunão. Que é, velho? Brunão. Que é, velho? Brunão. Brunão. Mas, vai se fuder. Aqui ele é baseado em scanners. Caralho, é sério? É a mesma coisa. É, e que essa porra dessa verruga na cara desse peleco de apoio escroto? Olha aí. Olha ali, olha ali. Quero inutilizar os dois. Talvez matar os dois. Olha aí. Como? Não, volta lá, por favor. Olha aí. Bom, eu não sei se é isso tá que você quer. Tá com... Oi, é o mas eu posso ativar a autodestruição da segurança máxima. Ele foi desenhado para explodir. Tá com pus, cara. Por que você não estourou? Esse pus nojento dessa espinha. Mas isso será a perda total de todos os dados. Não, todos não os programas dentro filme. Do sistema do Consec. Eu não posso fazer. A mulher é linda demais. A mulher demais, é maravilhosa, velho. Mas velho, não vai rolar. Vamos ver. Não vai rolar porque vocês trazem filme merda. Quem tem que se virar para fazer piada aqui? Não, sou eu. Cara, mas é. Aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá, você viu a cara do cientista de Ray-Ban no meio da porra do laboratório? Você viu ali? Você não viu? Escuro. Essas coisas ninguém vê. Aí eu que sou obrigado a ver, ficar comentando, ficar inventando, ficar cansado da porra toda. Por favor, velho. Não! Por favor, cara. Não, ainda tá com a fonte do Indiana Jones. Isso, não! Cara, vamos! Não! Vamos! Vai lá, cara! Não. A gente tem que falar da Xena, velho. Xena. Em português não era Xena, era Xena. Porque a gente queria que fosse Xana. Não podia. Nossa, ela tá acabada, hein? Esse cara é ótimo pra ficar apontando essa arma pros outros, né? Olha, bela impressora matricial, hein? Olha lá, olha lá, demora mais, tá? É. Já, ih, tem algum já scanner. Chato pra caralho, não demora não. Tem algum scanner por aí, esse barulho. Já demora disso. Essa é a última série, só tem certeza. Caralho, essa é a última série, imagina os outros. Eu tô abrindo, amanhã nós volta. Tchim, internet nessa época? Não. Como é que o cara se comunicou com o computador? Pelo poder da mente scania ativa. Ele vai cair, hein? Ou... Isso não é necessário. Está tudo muito calmo. É só um fusível. Não, é o Chico Xavier. Trabalhava nesse... Chico Xavier trabalhava do mal, cara. Chico Xavier, foi ele, cara, que se comunicou com o computador via mente. Nossa máxima autodestruição, 13 segundos. Caralho. Howard Shore. Parabéns, viu? Porra. Só isso. Ele tá sentindo o computador morrendo. Pronto, moço. Agora o senhor pode instalar o seu Windows 3.1 aqui. Caraca, tá até queimando a linha de força. Ah, meu Deus! Isso de novo. Muito. Não, é genial. Você viu, cara? Oh, meu Deus, tá caindo fagulhas. Vamos espalhar gasolina no Chico Xavier. Acorda, puxando ele. Você viu? Você viu? Caralho, velho. Você viu? Você viu? Ah, não. Não, e o cara ainda fez assim, ó. Que isso? Aqui, Leonardo. Nem era marcado ele. É? Tá tudo bem. Ah, esse é outro, meu. Pô, a Tânia Roberts fez filme pelada pra caralho. Quem é a Tânia Roberts? A mulher do China. É, então bota... Oxi! Caralho, derreteu o telefone. Derreteu o telefone. Derreteu o computador via telefone. Quando o computador era de fita ainda, olha. Caralho, hein? Porra. Tá queimando sua mão não, moço? Plástico dele te dói. Ele tá de luva. Corre, vai explodir! Falei? Cara, por que essas azeitoninhas aí? Por que, caralhas, uma cabine telefone que explode, cara? Pega fogo, isso é o pior. O que que tem ali que é inflamável? Outro, caralho! Você viu? Caralho, caralho! Ah, foi pra isso. Gente, leva mal não, mas eu não tô prestando atenção nesse filme, eu não sei o que que tá acontecendo. Não, mas não tá, tá acontecendo isso, o cara invadiu o computador via telefone, velho. Com a mente. Parou de pegar fogo, ó. É, porque bateu um vento. Olha, é Halloween agora. Como é que aquele cara fazia, aquele detetive? Ei! Ei! Ah, é. Ei! Garotos! Saiam daí! Saiam! Era o cientista. Era o médico. O cientista era o médico do Michael Myers. Ao invés de virar e falar assim, psiu. Gente, cuidado aí, pode ter um maluco solto. Não se aproximem. Não se aproximem que um maluco solto, sou psiquiatra. Não tem problema nenhum dizer isso, que o meu paciente fugiu. Avisem seus pais. Ei, garoto. Fingindo que tinha um monstro na moita. Que médico. É por isso que o Michael Myers ficou daquele jeito. Que filho da puta, né? Por isso que ficou daquele jeito. Ah, lá, um nudes aí podia, né? Cara, essa mulher é bonita, hein? Ela é linda, tô te falando. E a Tânia Roberts é mais bonita ainda. Tá bom, eu fico de olho na porta. Tudo bem. E ela tem a voz da Mulher Maravilha do desenho. Banho. A porta vai ficar assim, oxi, sem trancar. Oi? Ah, ele chegou na clínica. Ele vai de sua casa. Longshanks. O Longshanks morreu? Que eu não prestei atenção. Morreu, ele morreu quando a mulher falou que ela tava grávida do... Ele tomou um tiro. Ela... Não, quando ela fala assim, eu tô grávida do cara. Não, porra, nesse filme, cara. Aí toca... Cara, eu pensou, por que hora aconteceu isso? Ele falou, perguntou logo que chegou. Eu falei, morreu na hora que a rainha da França virou e falou assim: o filho não é teu, seu velho babaca. Ih, olha lá, tem outra scanner aí, ó. Deve ser o garoto na barriga da mulher. É o neném. Só faltava essa. Deus. É, aí eles vão descobrir. É isso! Caralho! Olha aí, miote. Aí eles vão descobrir que é por causa da droga, do femerol, que é essa droga que eles dão. Minha filha, secura em Brasília, tá foda. Por favor, eu falo com o senhor no momento. Eu preciso falar com o senhor agora, doutor. Quer fazer o favor de sair daqui? Ih, rapaz, é o cara da escolinha. É sobre esta droga, Dr. Frame. Nossa. Ruim. Eu acho que vem prescrevendo para alguns de seus pacientes. Com licença. E aí? Hein? Eu voltarei no momento. Você me mandou tomar isso ontem. Agora, a cara do velho. Parece o cara da escolinha mesmo. Parece, velho. Aquele. Como era o nome dele? Porra. Você lembra aquele cara da escolinha? Aquele que era gago? É, seu Sassilva! Seu Sá Silva. Seu Sá Silva, seu Quem é o senhor? É sério. Sá Silva. O que aconteceu? É, ele assassá. Fui apanhada. A mulher na recepção. Ela conseguiu atingir você? Não, ela não. A criança. José Vasconcelos. Igual, morreu, bota a né? foto, Miotti. Igual. Bota a foto, velho. Caralho, igual. Olha lá o Sá Silva. Que isso. É igual, velho. É. Os médicos na lista do computador estão dando efemerol às suas pacientes grávidas. Aí, ó, é efemerol que faz isso. Eu não entendo. Efemerol? Efemerol está criando novos scanners. Eita. Tomou tiro. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Eita. Doeu mais pra entrar do que pra sair. Oh, pra sair do que pra entrar. Agora vamos. Agora que mira, hein? Não, que mira e tipo assim, lança um dardo tranquilizante e foge. É muito inteligente isso. Ah, ele tá aí, ó. Ah, o Havok. É agora que vai rolar embaixo dos dois? Não, no final. Isso é final, ele, não? Ela, se não me engano, ela morre. Que foi? Ele atirou? Atirou. Só que não sei. É porque esse Havok, ele é tipo o pedreirão mesmo, sabe? Ele é o cão. Ele é o capiroto, ele é o virado no totó. Olha que soninho bom. Oh. Todo mundo que captura esse cara, bota ele pra dormir. Ah, ele atirou. É. Ele quer dormir, tá? Quer transformar esse cara no aliado dele. A bela adormecida. Onde está Kim? Eu odeio esse dublador que dubla esse cara aí. Na outra sala. Eu acho essa voz desse cara muito chata. Ele ri assim. Eu acho muito chato esse cara. Nada contra o ator, o profissional. Não quero ninguém aqui conosco. Entre você e eu. Tá bom, gato. E onde está o seu parceiro, Keller? Ele devia estar aqui. Keller? Keller é morto. Ele morreu quando explodiu o computador. Aliás, foi impressionante. Que triste. Keller matou o Dr. Rutter. Ele não merecia morrer. Era Rutter, é Ruth. Não estou a morte do bom Ruth? Doutor. Devia comemorar o dia. O Dr. Rutter foi um grande homem. Aí botaram em português Rutter, pra não parecer que é uma mulher. Dr. Ruth. Ruth é mulher. É sobrenome, Ruth. De Baby Ruth. Você mandou seus soldados pra me matar? Nunca. Você nunca. Gastei anos procurando por você. Passei a noite procurando. Você não entende, cara. Eu preciso de um homem. Procurei cuidar de você. Ir atrás de você. Trazê-lo pra mim. Por que você não me ligou, idiota? Eu só não consigo entender qual é a sua intenção. Tô na lista telefônica. Sexo. Quem é sua mãe? Ih, é irmão. Eu não sei. É irmão. Quando pergunta isso é porque é irmão. Quem é seu pai? Eu não sei. Que lembranças tem de sua infância? Eu não tenho nenhuma. Não. Não tem. Não é por acaso que você não tem. Foi mantido congelado. Até que o Conseque teve problemas tentando me matar, então descongelaram você. Foi dirigido cada dia de sua vida, parecendo um monte de lixo. Escória. Você só soube quem era quando precisaram de você. Eles o pegaram e o tiraram da lama. Quem? Seu pai. Dr. Paul Rutter. Ah, era o pai dele. Ah, tá. Nosso pai. Aí, falei? São irmãos. Não. It's impossible! Você é irmão Cameron. Irmão caçula. Não. É sim. Tô dando uma escaneada aqui, peraí. É sim, pô. Não dorme não, tá Dr. Ruth. Quero mostrar uma coisa. Tá foda. Foda, bicho. Botou uma foto de... Botou uma life na frente dele? Por quê? Botou a quem? Caras. É. Tá vendo essa ilha aqui? Isto foi um teste de campo em 1946 para lançar um novo produto. O produto era uma droga. Um tranquilizante chamado efemerol. Sua destinado mãe? Destinado às mulheres grávidas. Tomou essa porra. Se funcionasse, seria lançado em toda a América do Norte. Aí, viu? Mas a campanha fracassou. A droga fracassou porque tinha um efeito colateral nos fetos. Um efeito colateral invisível. Criava scanners. Isso mesmo. O homem que inventou o efemerol estava muito excitado com a mutação fantástica que causava. E o Consect também. Se ofereceram para financiar as experiências. Ele vendeu sua companhia e a si mesmo. Quem era? E este homem era o Dr. Hutel. Era o nosso pai. Olha aí, rapaz, Dr. Hutel. Eu disse que os efeitos colaterais eram invisíveis. Mas isso não é a expressão da verdade. Papai podia vê-los. Papai? Podia vê-los em nós. Ele deu o protótipo do efemerol à sua esposa grávida, à nossa mãe, 4 anos antes de tentar o mercado, e a seguir 1 ano depois. As crianças se revelaram difíceis, até que ele se deu conta que a única coisa que as... Engraçado que tá escrito ali, bicarbonato de amalgate. Por isso éramos mais velhos do que os outros. Não só mais velhos, mais poderosos. Toda vez que ele vai falar alguma coisa, ele abre o olho. É. Então por que precisava de Keller? Isso, o Consec tinha estrutura, tinha contatos. Keller podia ver o futuro. Viu? O futuro? Tem um negócio. Você conseguiu matar o futuro. Ah, vai esse papinho pra cima de mim. Você é negativo, Cameron. E derrotista. Me desaponta muito ouvi-lo falar desse jeito. Está falando cara, como tá eles. Me dando um sono tão grotesco. Não, é porque agora eu vou sair na porrada. Há toda uma geração de soldados scanners faltando poucos meses para nascer. Vamos encontrá-los, treiná-los para ser como nós. Não como o Oberest e seu bando de frouxos. Isso aí é a caída dele pro Dark Side agora. Vamos colocar o mundo dos normais aos pés deles. Criar um império tão brilhante. Maior império. Tão glorioso. É isso que mesmo. Dará inveja a todo o planeta. Vocês... Together we'll join like galaxy. Como o Dr. Hutton. Não como ele. É mesmo? Como o Havok! Darryl Havok! I am your brother. Como o Dr. Hutel. Como Mahut. Se ele tivesse reencarnado em você. Jack Nicholson do CVC 10 vezes. Jack Nicholson do CVC 10 vezes. Não está cooperando, Cameron. Jack Nicholson. Beto Carreiro, o outro é o Disney. Esse é o Jack Nicholson, Beto Carreiro. Jack Carreiro. É, Jack Nicholson Disney e Jackson Nixon Carreiro. Eita! Agora você vai ver. O queixo e seu sangue da cabeça ali, ó. Ixi! Agora eles vão apostar pra ver quem faz a mais careta mais escrota. Vou sugar o seu cérebro. Vai passar pra mim, Cameron. Seja lá o que for. E depois, irmãos devem estar juntos. Você não acha? Eita porra! Eu lembro dessa cena quando meu pai alugou esse filme. Caceta. É muito Cronenberg isso aí, né? Porra! Mas isso é maneiro, hein? É mal feito, por causa da época, mas é maneiro. Ô, senhor Ronaldo, super-homem, He-Man, por favor. Bora, meu filho, reage. Ei, ai. Vai lá, Jack Nicholson. Ai, tá virando os olhinhos. Ai. Ué, é o Constantine. Eu tenho a força. Caralho. Brains. Pô, tá bem feito, cara. Não, bem feito tá, mas tá a história feito. Do filme é uma merda, velho. Não, mas essa... Eita, caralho! Indiana Jones isso aí. Tá no efeito do Indiana Jones. Caralho! O que derreteu ali no bolso dele? Abriu o coração dele. Vai arrancar o coração. Olha! Nossa, esse cara... Olha como ele é bom ator, cara. Eita! Ele é um puta de um ator, o pai do Leonardo. Olha lá, velho, olha lá. Ô, tá caindo o olho aqui. Ô, ele tá olhando pro diretor, olha lá. Pô, bem feito, cara. Essa parte é bem feita. Pô, bem feito é, cara. Olha lá. O orçamento inteiro foi nisso aí, cara. Vai explodir o bonzinho mesmo. Vai morrer. Nossa, o outro tá arrancando a pele. Caralho. Porra, isso é bem feito pra caralho. Desnecessário, né? Ah, mas é. O Cronenberg gosta dessas porra, cara. Ele gosta. Só ver a música, né? Cara, o Videodrome é pior, viu? O Videodrome. Eu não vejo, não. O filme chato. Chatinho. Porra, o teu pai vai perder mesmo, Miotti? Sabe aquela olhada de Super Saiyajin? Quando o cara, tipo, vira um Super Saiyajin. É. Kaneda! Tetsu. Nossa, velho. Yoga Fire? Nem dá pra ver o líquido inflamável na calça, é, viu? Pois é. O álcool que eles jogaram ali. Caraca, os dois vão morrer mesmo. Vai matar os dois, não é possível. Caceta. Virou demônio? Ele ganhou, né? Ele ganhou. O Havok? É. Oh, dormindo com a princesa, gente. Esse povo pra quem tá sequestrado dorme com a tranquilidade. 10 minutos, gente. É, o doutor tá dormindo até agora. Bom, barulho do caralho do outro lado, o Howard Shaw tocando violino e ela aí. Não, Howard Shaw tocando violino, Howard Shaw batendo violino, né? E aí? Gente, tá acabando, gente. Só 5 minutinhos, tá acabando. Espera só um pouquinho, tá acabando. Aguenta aí. Fé em Deus que vai acabar. E aí? Vamos, filho, vamos. Desenrola. Desenrola esta xoxota. E na xoxota? Velho, se ela sair pela porta, bater a porta e acabar o filme. Ela tava na sala do lado. Do lado. Presta atenção. Vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos. Ah lá, só sobrou o... Olha lá, eles viraram um só. Viraram só? É, aí, ó. O cara tá queimado, ó. Olha aí. Sou eu, Kim. Cameron. Porra, escroto. Eu estou aqui. Nós vencemos. Nós vencemos. Então eles transferiram a mente dele pro... E o olho. Não foi exatamente, e a lente de não. Contato. Caralho, melhores créditos de todos os tempos. Você tá zoando? O Leonardo, quando fazia as produções dele lá no Cian, era no Word. Era assim, ó. Era no Word. Era desse jeito aí, ó. Olha só. Leonardo, sabe o que você podia fazer? Pegar uma daquelas fitas VHS, digitalizar e botar pros internet. Pra vocês não. Pra gente fazer um live. Caralho, é verdade. Perfeito, fechou. Ah, é mesmo, meu? Eu vou falar com os caras. Muito bom. Tem muito bom. Caralho, o crime Vida do Padre Amaro? Não, Vida Seca. Vida Seca. Caralho, a baleia, é o miote. Eu só abaixou a baleia. Ele é a baleia. Aí. E aí tá o amigo dele que mata ele a paulada, porque eles comem a baleia. Não, né? É tiro. É tiro, mas deu pra paulada também, não era? Não, mas aí... A paulada foi depois. Foi. Nossa, aí a professora queria saber... O tiro foi foda, aí ele gravou em preto e branco, e a professora miote. Que coisa incrível. Como foi isso? Branco e mudo. É. Como, que incrível. Como você conseguiu gravar isso em... Preto e branco. Preto e branco, a miote. Ah, professora técnica. Lembra pau MNTSC? Ele mudou. Ficou preto e branco. Tá vendo? É isso aí, internet. Não me odeie. Odeie eles, porque foram eles que quiseram gravar essa merda. Eles eu não. Não queria. O miote. Eu falei. Não o queria um cacete. Eu queria o 4, mas ele não quer? Quando a gente chegou aqui, eu falei assim, falou assim, caralho, não. Scanners, aí você, sim! Não! É uma bosta! Eu falei essa eu merda. Quero! É uma merda. Falou. Uma merda. Não, é uma merda, uma pode merda. Pôr. Não. Tchau, ó, até a próxima. Ó, mas olha só. Próximo caralho, calma. Já tá passando. Não vem com isso, mas eu sou o Jedi. Eu sou o Jedi. Ah, é. Tipo assim, eu vou escanear o anime do miote, eu tô só que estou assim. Ó, a gente. Fio pra gente falar. Tipo, miote, é muito difícil ler somente. Por quê? Porque você pensa com erro de português. Tá que pariu. Cara, essa é de Chapolin. Eu sei. Essa é de Chapolin. Vai. Fio pra gente falar esse ano, de live. Superman 4, ele não quer falar. Não, a gente vai gravar agora, inclusive, pra aproveitar que ainda tá sendo gravado. A gente podia aproveitar mais e fazer mais um filme. Não, não deu nem 10 horas ainda. Eu tô aqui pra casa, eu tenho uma esposa, um filho. Eu também tenho, eu tô viajando. Não, é baladinha não. Não, que 10 horas ainda, Calaveira. Fica quieto aí. Caralho, hein? Pô, tem um monte de filme que os nossos ouvintes querem. E ele não tá querendo. China. Qual? China. Garoto Futuro. China. Cara, Garoto Futuro é assim, é o seguinte, internet. Olha qual, não é porque eu não quero. Tem filme que é merda e é legal de você fazer. Porque é engraçado, tem coisa pra você fazer, tem coisa pra você comentar. Por exemplo, esse filme é uma bosta. Mas esse filme é chato pra caralho. A gente parou de gravar o negócio pra ficar vendo filme pornô, sei lá, da casa do cacete. Mas o Superman 4 dá pra zoar muito, cara. Dá sim, muito. Eita, até caiu aqui, ó. Dá muito. Dá para muito. De usar seus poderes. A gente precisa usar, fazer aquilo lá. Caramba. Não, a gente vai fazer. Esse ano tem. Se você não quiser participar, você não participa. É da Golden Globos, né? É da Golden Globos. Vamos fazer Braddock agora? Braddock tá aí já. Pronto. Tem Braddock. Superman 4. Superman 4. O Alan Quartman, o 2. Vamos fazer. Né? China. Velho, vamos qual fazer China. Você trouxe, sei lá. Só falta vocês quererem fazer o 2 disso aí, né? Não. China. Vem cá, vamos. E tem o último grande herói. China. Né? O último grande herói também. É isso aí. Vamos parar de gravar isso aí. Mas não? Esse eu só faço se as pessoas pedirem. Então é isso. Desculpa aí qualquer coisa. Clique em gostei. Assim, seja um Patreon se você não for. Quem é Patreon vai ter acesso a esse programa antes, né, Melty? Vai ter acesso. Sempre. Isso que é essa semana que a gente tá aqui, tá aproveitando que a família do Bruno tá toda viajando, a gente vai gravar vários lives. Isso. Né? Então, vai ter muito live aí que vai ser feito lá pra junho, vai ser já postado agora pros Patreons, viu? Peraí, vai assistir logo. Bruno, você quer realmente fazer a China? A China? Quero. A gente não vai fazer. Porra. Eu vou te. Agora. Quer ver? Olha só a internet. Pera aí. Olha como é que se lida com o Bruno Lagano. Olha só. Vai gravar? Não vai. Viu? É assim que se lida com eles. A base da ameaça. Caralho, o Bruno já ficou chateado. Pô, China é mó maneiro. Essa porra aí, vai. Chega. China é mó maneiro. Não sei nem porque você aparece pelada, velho.